nada se esconde. E quem tiver com a gente, quem tiver com a gente, já vai fazer a mente. Então vem, vem, vem, é vem. No swing do bonde, que nada se esconde. E quem tiver com a gente, o quê? Já vai fazer a mente. Então vem, vem, vem, vem, vem, vem no swing desse som. Swingando tá muito bom, aumentando voz e tom. O hotel distribui bombom enquanto fazemos a festa. As mina a gente testa, pra minha casa sequestra. Na cama eu quero a mestra. O Chose tá passando, os neguinhos tão marolando, achando que tão voando. Sumiram, evaporando, brincando com as bebidas até o dia clarear. Vira, vira, tem eu nunca pra maluca se soltar. E pra lá, e pra cá, para pa pa pa pa pa. Os grunhidos da galera deixa a gente se falar. Me matar de tanto rico, essas histórias loucas. Como vieram ao mundo, eu quero as mulheres sem roupa. Tão sem roupa, tão sem roupa. Elas estão ficando é louca. É no swing do bonde, que nada se esconde, que nada se esconde. E quem tiver com a gente, olha lá, Leozinho Marotão, já vai fazer a mente. É no swing do bonde, swing do bonde, mano, que nada se esconde. E quem tiver com a gente, tá ligado, já vai fazer a mente. Então, a madrugada, madrugada tá falando, pedindo pro dia começar. O bonde tá insano, fechado com a PDA. Niterói vai comandar, Praiana em Itaquá. Show do Catra, tamo lá, estrona é disseminar. Hoje eu quero é aloprar, larga tudo e vem pra cá. As mulheres já vão chegar no rolê da madrugada. As gregos se derramar, camarote vai fechar. Se pá, até vai rolar umas amigas pra se beijar. Orelha kamikaze dirigindo alucinado. Fica doido quando a fase tá melhor pro nosso lado. O maluco fica escaldado que o bonde é muito bolado. Vem louco tipo tornado, passando o rodo aloprado. Passo o rodo igual tornado, junto com o bonde bolado. É no swing do bonde, é no swing do bonde, que nada se esconde, nada, nada se esconde. E quem tiver com a gente, quem tiver, já vai fazer a mente. Chama as novinha aí, maluco. É no swing do bonde, que nada se esconde. É swingueira novinha. E quem tiver com a gente, swingar é doido mesmo. Já vai fazer a mente. Sombre, sombre. Leozinho jogado, ah, Leozinho. Leozinho tá muito louco, já pagou, já sequelou. Já dormiu, já acordou e perguntou: caralho, onde eu tô? E olhou pro seu lado, viu as malucas rindo. Não entendeu? Se coçou e continuou dormindo. Tá tranquilo, é assim mesmo, normalmente, todo dia. O ritmo da gente é ousadia e alegria. Quem diria, hein, minha filha? Você nessa quadrilha, tirando os trenzinhos da trilha, enganando tua família. Fala pro papai, pai, mamãe, que tá na casa da amiga. E vem pra base do meu bonde, se acaba na ousadia. E todo dia essa rotina, eu tô ficando mais magrinho. Então pra me dar uma ajuda, eu vou chamar o Alandinho. É. Chega aí. É desse fala jeito tu. É nóis, vem, meu mano. Vem, vem. Tamo junto, família, pro que der e vier. Tá fechado, formou, esse é o rolê. Vou convocar as amigas, nossa vibe é strong. E elas vão, elas vêm, vem tudo na onda. Vou chepiando na blunt, pra amenizar o clima. E nós estoura o champanhe, as cada perde a linha. Hoje tem festinha, vai rolar lá na treta. É só explanar pras meninas que vai ser a noite inteira. Tá tudo liberado, essa é a condição. Aquela que marca pra mim, vou arrastar pra mansão. Esse é o ritmo do Alandinho, gatinha não tem perdão. De cima a cabeça pensa, de baixo não, não pensa, não. Mr. Tang, a mulher, Léo Strong, a mulher, Alandinho, Sagrada Família, é do bonde. É no swing do bonde, que nada se esconde, que nada se esconde. E quem tiver com a gente, e quem tiver com a gente, vem, já vai fazer vem, a mente. Só os amigos, pô, vem, só os amigos. É no swing do bonde, é no swing Rio de Janeiro, do bonde, Niterói, do que nada se esconde. Os amigos da PDA unido aí, ó. E quem tiver com a gente, Orelha, Jefinho, já vai fazer a mente. Vem, vem.